2 a bordo, alternativa 3 horas de visitação. 1-1-8-6-5, autoriza ataque até o ponto de espera, Apache 1 no Índia, o ponto de espera é Torre 1-1-8-9-5, atinge altímetro no 0-7. Essa parte de espaço, ponto de espera, identificação, contato radar 70 milhas, 68 milhas, sudoeste de Salvador. Está mantendo o nível de voo 150, pós-luxem Salvador, é 1017, acuse no ideal para a descida, na proa de Mari, intercepta a chegada. Romeu até Romeu Golf, sobrevoo em que localidade? Gente, autorizado Enrimar para Salvador, decola da Enrimar com rumo sul em coordenação com a torre para o cruzamento do eixo da final da 1028. 510, sobrevoo na Fonte Nova. Ajuste de altímetro no 097, peço para cheque no 60 grau 079, acione no transponder 0135. Eu papai Romeu até Romeu Golf, chame a torre para acionamento, táxi e decolagem. Com bom voo. Solo Salvador, muito bom dia, o Rio 5973, frente da Delta para Recife. Rio 5973, confirma o horário do plano? Eu ainda não tenho o horário, senhor, ainda estou aguardando a documentação. Só gostaria de verificar a saída prevista para a Recife. Via peso 1-1-7. Afirmo. Negativa RNAVE, senhor. Gente, então tem que aguardar a saída para ver qual a melhor, qual o próximo ponto. Tá, então, muito obrigado. Azul 2775, 12, mantenha 2 mil pés, livre LS, acusa localizador, 1017. 2 mil, livre LS, chama lá estável, 2775. Oxalé 6219, chame Recife em 1251. Então agora centro Recife 1251, Oxalé 6219, obrigado, bom dia. Romeu até Romeu Golf, torre. Bom dia até Romeu Golf, sem estacionamento, por conta em risco, reporte pronto para decolagem. Rio 5976, protocópia. Autorização para Recife, via peso 197, nível de voo 330. Saída Puca Jaguaru, decola da pista 0 com a primeira curva à esquerda, transponda 5434, controle Salvador, treinando a frequência 120, decimal 80. Segue autorizado Salvador Recife via amplitude 17, nível 330, saída Puca, transição Aracaju, 5434, transponder 1280, 1208, controle o Rio 5973. 5975, cruzamento está correto, só me pronto no parte 3. Só me pronto no parte 3, 5973. Mike X-Ray Hotel na escuta. Mike X-Ray Hotel na escuta. Já tem na partida de motores, na remota 14? Positivo, acabamos de concluir o vídeo de motor e já queríamos a autorização, se possível, para retoque da 14 para a 10, do gate 10. Autorizado, reporte térmico. Mike X-Ray. Autorizado, reporte, reportar térmico. Mike X-Ray Hotel. Completo 2775. Correndo no meio decimal 95, 2775. 1985, boa. Não, contrário. Correndo no 8 decimal 95. 1895, agora sim, boa. Oi, azul 2775, boa. Azul 2775, boa, troca o avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 06 nós. Informo o tráfego iniciando a decolagem no, a 3 milhas da cabeceira 17 em Rimar. Ciente, 2775. Golf já está fora do solo, visual com o campo. Ciente Hotel Romeo Golf, aguarde para o cruzamento do campo, informo o tráfego já com pouso autorizado. A visual com o mesmo vai guardar para o cruzamento até o meu. Tchau, descida azul 4958. Salvador para descida azul 4958. 4958. Desça e mantenha 2.000 pés via chegada a Mário 2017. Autorizado via chegada a Mário 2.000 pés, 1.017, Azul 4950. 1.865, vou ir alerta. É nessa, agora no 865. Golf já avisou a cor na curta final, está autorizado para a retaguarda. Gente, até o meu Golf, a retaguarda do tráfego, autorizado o cruzamento, repartindo o través do farol para a transferência. Botará no través do farol até o meu Golf. 2775 no solo 52, velha direita, chame controle solo em 121 decima 1, bom dia. Direita, chama solo 211, boa. Solo 2775, livrou na pista. Solo 2775, autorizou o ataque para o passo 3 e alfa quilo, quando lá o pé finalizador. Passo 3, alfa quilo, 2775. 8. Bola 208, transfere até o meu. Controle, bom dia, Papa Romeu, até o meu gol. Papa Romeu, até o meu gol. Mantenha-se em condições visuais, recorte no farol, hoje recorte em Amaralina. Toma condições visuais, reportará Amaralina, sobrevoa Fonte Nova, o voo até o meu gol. Positivo, através de Amaralina, reporte para prosseguir Fonte Nova. Reportará Amaralina até o meu gol. Confirme o Rio que chamou para a cópia? Ah, Rio 5975. É, desculpa, eu entendi que era o Rio 5975 que está no PUS. Ainda não possui a sua cópia, mas tem escuta e aguarda. Não, Mike, que eu até concluí o reboque aqui no meio de segundo, certo? Obrigado, bom trabalho. Thanks, Mike, que eu até... vindo sobrevoo na região da Fonte Nova, reporte para liberar o setor. Ele tem a aeronave da Azul, próximo ao próximo à região do Ituna. Graças à aeronave, obrigado por manejar o vermelho e a volta. Está livre. Estabilizado o localizador, Azul 4958. 4958, completa final, turno 1-8 decimal 958. Torre 1-1-8 decimal 95, bom dia, Azul 4958. Oi, Salvador, muito bom dia, Azul 4958, final, pista 1-0-7 milhas. Azul 4958, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-40 graus, 08 nós. Pouso autorizado, pista 1-0, Azul 4958. Recebo sua indicação de transporte. Agora recebendo seu transponder na próxima borra do gado. Agora sim recebendo seu transponder próximo ao espanhol. 24958 no solo 03. Libera direita, chame controle solo em 121-1. Bom dia. Direito 121-1, azul 4958. Bom dia. Meu Ifa Catango, bom dia, é, confere com firme parte pista que decola, já voado livre roda anteriormente quando faz visuais. Pátio 4, decola da pista 17, autorizado para Sierra, Bravo, Juliette, Delta, nível 100, decola da pista 17 com primeira curva à direita, saída Coral, acione 5494. Controle operando 120.80. Eu isso vai ficar todo o testamento está correto, confio para ver. Papa Romeu Luiz, com a relacionamento antes de decolagem, fui 1 no decimal 95, ajuste altímetro 1017. Alô, Rio 5973. Rio 5973. Autorizado também. E o 5975 ainda não possui o seu plano. Já tem chamado? Qual foi o horário do seu plano? O senhor sabe? Às 9. Às 0900? Sim. Local ou Zulu? Zulu. É, eu vou entrar em contato junto. É repetitivo esse plano? Assim. É, eu vou entrar em contato junto ao PLN, ao plano de voo, porque a gente não tem ele aqui. Firmo, em 1-1-95, a gente é o time turno 0-7. Comeu o Escócio Tango, bom dia. Sente o acionamento, reposte pronto para o táxi. Luiz Casca Tango. Só para adiantar vocês aí, foi feito uma CHG, adiantar o nosso plano, tá? O despachante aqui da empresa está informando, por favor. Confirme o horário da CHG. A que horário o senhor solicita o plano? Porque pelo que eu vi aqui, o do sistema pra, com o Centro Recife, o plano seria para as 10h13 Zulu. É, foi feito uma CHG para 0900 Zulu. Ela tem o número do CHG, mas eu, se a senhora não tem isso no sistema e não sabe disso aí, eu vou ter que falar aqui com o Centro Avance. Não, eu queria saber só o horário da não o horário que o senhor tem o CHG, o horário que era solicitado para que horas você queria a CHG. Mas eu tenho aqui a 09, eu vou entrar em contato aqui e manter escuta agora. Ok. Voltando? Fala, voltando? Escuta. Confirme que se o senhor sabe, tem como me informar o dia que fizeram a CHG? Só um minutinho. Reposta da taxa iótica para ingresso na pista. solo. O Rio 5975, já falei aqui com o nosso despachante, já falou com a coordenação. E agora a gente tem que ver lá o que eles fizeram. Eu vou aguardar essa informação chegar pra vocês aí. Eu não posso fazer mais nada, sem jeito. Sim. Oscar Tango, autorizado, ingresso Oscar, pista, repasse alinhado em pronto, cabeceiro no 7. Fala, voltando. Escuta, prossiga. Corrigindo, Rio 5975. 5975, na escuta. Então, eu entrei em contato junto ao plano de voo em Santo Recife, e eles não tinham a CHG de vocês. Estava em contato junto com a sala S aqui de Salvador, e a mídia já está retransmitindo. Então, daqui a uns 5 minutinhos no máximo, já deve estar aqui no sistema e eu já chamo o seu para cópia. Oxi. Muito obrigado pela ajuda. Vamos lá, vai. Tráfico Federal 997, bom dia. Federal 997, bom dia. Quer dizer, informação, Eco? Firmo no 360 para o Galeão, copia. Federal 9975, autorizado Salvador para o Galeão, via pelo VB 857, e Rio de Voo autorizado 360. Pega da Eulê da Irume, da qual da pista no zero, com a primeira curva à direita. Transponder 5436, controle Salvador, será na frequência 120.80. 360, via rampa novembro 857, da Eulia de Irume. Transponder 5436, 128, nós estamos no pátio de carga, em frente aí para a aero, pronto para o custo de acionamento. Geral 9975, autorizado, chame táxico. Matáxico, 9975. Papa Romeo, Whisky, Oscar Tango, decolar 217, chame controle Salvador em 120.8, mau voo. Controle Salvador 108, grato. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo, Whisky, Oscar Tango. Whisky, Oscar Tango, suba e mantendo de voo 100. E a saída coral. Está com referência, autoriza direto de vender? Autorizado, e a saída coral. Sim, vai pegar o perfil, isso que eu acertando. Segundo 759. Informação Eco, autorização para Guarulhos, 3 para 7. 759, número 2, cópia, aguarde. E o 5975, Paulo, voltando pronto, cópia? Afirmativo, pronto para cópia. E o 5975, autorizado Salvador para Fortaleza, via Peso 119, nível de voo 350, saída Momo, transição Froti, decola da pistola 0 com primeira curva esquerda. Transponder 5453, controle Salvador, pela frequência 120, decimal 80. Atualizado, 350 Fortaleza, Pozulo 19, decola da pista 10 com a primeira curva esquerda, Momo Froti, 5453 o transponde, 1208 o controle, estamos no pátio de carga, pronto para pushback, acionamento. E 5975, a saída Momo, código Froti, aguardando para início de push. Campeonato Momo, código Froti, aguardando para o push 5975. Momo 759, pronto, copo? Pronto, 759, autorizado voador para Guarulhos, via peso 110, Taubaté, nível de voo 360. Saída da Euleda Motti. Decola da pistola 0 com a primeira curva direita, transponda 5443, controle Salvador, pela na frequência 120, decimal 80. Guarulhos aprovado, nível de 360, rota 5550, Taubaté. Decola da pista 10, 180, transponda da Euleda Motti. O 1759, protejamento está correto, chame pronto no gate 03. Condicionado após a liberação do Boeing da Sideral Calder, autorizado no pote 3, chame táxi. Sim, depois do trap da Sideral, vai então. Salvador é o Papa Romeu Wilson, você está procura. Autoriza a Probe, está presente? Destino, entendi? Prova destino. Autorizado inicialmente coral. Tá ok, então, vamos manter o perfil. Serão 9975, temos dois a bordo, alternando Guarulhos com 1329 de autonomia. Verão 9975, autorizado táxi, para o ponto de espera da pista 10, via táxi da Índia, quando próximo chame torre em 120, decimal 8, ajuste no 097. Era 9975, copiou o solo? O Zé Alves, livre táxi, pátio principal Índia, quanto pronto 895, é a torre, Zé Alves, 9975, obrigado, bom dia. bom dia, Central 995, pronto, ponte zero da 10. General 9975, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus, 07 nós. Ali decola 10, Central 9975. Suba para 120, isso que eu acho que é certo. 20, isso que eu acho que é certo. Federal 9975, decolado às 2h30, chame controle de Salvador em 120.8, mau voo. 208, obrigado. Salvador, Federal 9975 com você. Federal 9975, suba em mantém, verificou 3620, vigilância via saída Dial. Via Dial 3620, eu vou passar 2000. Mandar um perfil sobre via 9975. Ok, mandar um perfil só, 9975. O Rio 5975 para o táxi com 03 POB, 355 alternando São Gonçalo. Rio 5975, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero. Quando o próximo chame torre em 1, 18.95, ajuste 10 no 7. Táxi, próximo ponto de espera da 10, chama a torre 1, 18.95. Bono 759, após a passagem do Boeing 727 retaguarda, autorizado. Pushback acionamento, chame pronto para o táxi. O 1759, após a passagem do Boeing 727 da Rio, a retaguarda autorizada, pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Após a passagem da Rio, está autorizado o pushback para a reta. Salvador, bom dia, Gol 6, continuado com a formação Eco, kit 612, atualização, porto seguro, pronto, cópia. O 1649, aguarde coordenação e cópia. Escuta. 092, centro da Expo. Rio 5973, centro de acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, puxa acionamento, reporte para o táxi, 5973. Damari 1017. Damari 1017. Aqui, só 1092, mantenha daí a chegada Mari da Civia, ajuste altímetro 1017. Rio 5975, autorizando alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus, 07 nós. Uno 649, pronto, cópia? Prossigo 649. Autorizado ponto seguro via Zulu 44, nível 360. Saída da EO, lida seguro, pista na zero, primeira curva direita. Transponder 5452, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado ponto seguro via Zulu 44, nível 360. Subiu da EL, Leda Seguro, pista no zero, curva direita, 5452, transponder, controle 120.8, gol 649. 1649, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Enter, 1649. E o 5975, decolados 31, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. 1208, 5975. Bom dia, Rio 5975, decolou na Momo Frutin. Rio 5975, suba aí, mantenha, veja o voo 350, via saída Momo, vigilante. 350, via Momo, 5975. Mono 759 para o Taxa, 182 da borda, altura de 8410, alterna, Daniel. Mono 759 autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1-18, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Ponto de espera, 295. Rio 5973 com 5 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternando Salvador para o táxi. Rio 5973, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1-18, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Sente, táxi para o ponto de espera da 10, quando o próximo da Índia 118-95, 0 no 7, no ajuste o Rio 5973, bom dia. Gol no 759, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 160 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar. Visual com arremate. Até Romeu Golf, chame a torre de controle em 1-8, decimal 95. Chamar a torre, até Romeu. Dois guia, chegada na área até 2000 pés, livre ILS, acuse no localizador, permanece em 1017. TV a mais 2017, chama o localizador, e nós vemos. Salvador, muito bom dia, Rio 5973, 5090. Rio 5973, bom dia, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Autorizado a alinhar e manter no zero, 5973. Voo no 759, decolar 236, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, bom dia, 759. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo no 759, cruza 1100, peço. No 759, contato radar, suba e mantém nível de voo 360, via da Elba. 360 via Dael, 759. 5975, pode falar código? Rio 5973, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 130 graus, 08 nós. Autorizada, decolagem no zero, 5973. Voar Mótiva, 759. Aguarde um 759. Manda. 08. 208, Rio 5973. Azul 4234. Azul 4234, sol. A gente precisa fazer um run-up em marcha lenta, a senhora autoriza na predisposição? Já entrou em coordenação com o pessoal de solo? Vai pra aero já, o pessoal da manutenção já tá em coordenação. Solo sim, reporte ao término, Azul 4234. Confirmo. Solo ciente da operação, reporte ao término. Tá ciente, obrigado, Azul 4234. Posicionamento Gol 649. Uno 649, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Sente, está livre, vamos lá o táxi, são 649. 3192. 092, chama agora a torre em 118, decimal 95. 295, Rio. Rio 5975, chama agora o centro Recife.